Contou com o Hernando da Silva e cenas vão dar nisso. Porque we need the money, man. Money. Hip hop for children for the money. Come on in, come with this money. Everything is a money. All I need is a money. Curtir o strip e levo minhas mãos à cabeça. Depois que uma rua vem baixar o zip, Mali, só para pagar minhas contas. Andar limpo até na sola por causa dos lambibotas. Viagens para conta para Europa, seguranças nas minhas costas, cheio de coias nas minhas costas. Timaca tá mal essa mora. Mali, vale mais que Deus na terra. Se não tens no bolso, estás na merda. Tipo, estás no céu, vês estrelas. Quero dólar livremente calmo. Run euro ou até real. Não importa moeda, sou universal. É meu dízimo que nem na Universal. Feeling like a million bucks. Notas no bolso a transbordar. Sinto-me como se tivesse galo. É verdade, já ninguém me bate. Nem falo de artes marciais, falo de artes monetárias. Muitas casas com intaca. É por isso que eu vou atrás. Money. Hip hop for children for the money. Come on in, come with this money. Everything is a money. All I need is a money. Money. Hip hop for children for the money. Come on in, come with this money. Everything is a money. All I need is a money. Mali, é por ele que acordo às 5. Depois vou pra andar lá na town. E meu carro não é 1.5. Mali. Prova o way de uma house tipo 5. Ou pra uma viagem romântica quando eu e Moro completarmos 5. Quero 1 bi na minha conta. 2 G's no meu cinto. 3 S à minha frente. 4. Bem, quero 5. Sempre que eu saio enquanto tô podendo, me acho ainda mais lindo. E juro que acerto mais números. Um vencedor de bingo. Niggas estão a ficar ricos nas minhas barbas tipo barbeiros. Eu também quero pôr minha mão na massa tipo padeiros. Isso chop chop tipo funkeiros. Não sair do banco tipo banqueiros. Não arrastar nem um pouco em janeiros. Quero rangeiros ir ao estrangeiro. Porque a gás está a respirar, jo. Viste uma dama terrível no club, por que não lhe abordas? Mali. Ouvi que desististe de ser cantor, o que se passou? Mali. Compraste terreno já fazem 2 anos, como vão as obras? Mali. Por isso não importa a grandeza do job, pra qualquer serviço, meu brother, eu quero. Money. Hip hop for children for the money. Come on in, come with this money. Everything is a money. All I need is a money. Money. Hip hop for children for the money. Come on in, come with this money. Everything is a money. All I need is a money. XP Records.